Sustento meus pilares aonde faço meus passos. Mais um soldado preparado pra missão não ser um fracasso. András, preparado na trincheira cruel da vida. Perdi as contas de quantas vezes fiquei perto de uma despedida. O inimigo traz como arma a inveja. Contra esse só digo uma coisa, só um ataque me resta. Ficar na defensiva agora não adianta nada. Meu destino já tá traçado, sei que não volto mais pra casa. Cada degrau conquistado é uma medalha no peito. Cada corpo que deixo no chão aqui eu ganho mais respeito. Talvez não seja a forma certa de seguir a existência, mas não tenho mais opção e nem tempo pra penitência. Quando chegar a minha hora, pagarei tudo que devo. Mas agora que estou vivo, vou procurar ficar ileso. Sem remorso, não posso ser dominado pelo medo. Porque se isso acontecer, eu posso me perder no erro. Na dúvida da possibilidade da renúncia, a bandeira que eu levanto que me faz seguir na luta. Contra os falsos profetas modernos que manipulam, contaminam seus ouvidos, deixam sua alma suja. É isso que eles querem, então vem. As lágrimas descem junto com sangue derramado. Onde te aguenta, planeja seu fim. E ele quiser comigo, eu quero em dobro. É isso que eles querem, então vem. As lágrimas descem junto com sangue derramado. Onde te aguenta, planeja seu fim. E ele quiser comigo, eu quero em dobro. Invejoso fudido, fala que amigo duvido. Tô ligado na sua que tá vidrado na minha. Perigoso caminho que esse otário caminha. Traíra no meio, é esse lado em cheio. Fala comigo jamais, fala besteira demais. Tá me olhando errado, só registrando meus planos. Me chamando de branco, fingindo gordo e falido. Mas quando ouve rimando, fica de canto empurrado. Calado, boca fechada, porque desbanco fachada. Falsificada versão, causando a sua vergonha. Tamanha desilusão, pros seus tão poucos amigos. Tão enganados e cegos, não vendo a cara do cara que eles pensavam que fosse merecedor de um sacode. Acha que pode dar o bote nessa matilha de cães. Tu sempre foi o mascote, o elo fraco dos fortes. A lagartixa e os dragões, aquele sempre que foge, aquele nunca que fica. Nunca luta na briga, invejoso fudido, fala que amigo duvido. Tô ligado na sua, que tá vidrado na minha. Perigoso caminho que esse otário caminha. É isso que eles querem, então vem. As lágrimas descem junto com sangue derramado. Onde te aguenta, planeja seu fim. E ele quiser comigo, eu quero em dobro. É isso que eles querem, então vem. As lágrimas descem junto com sangue derramado. Onde te aguenta, planeja seu fim. E ele quiser comigo, eu quero em dobro. Vejo o corte pelo reflexo da faca. Vejo morte e tem nexo pra quem ataca. Taca fogo no back, taca fogo no cheque. Taca fogo no verme, perplexo na maca. Marcas da traição, ensinar uma lição. Inimigo né, abrigo te abriga no caixão. Intriga da oposição, obriga uma posição. De combate, sorriso, colgate, briga com o irmão. Não é o que aparenta, verdade se não aguenta. Soldado nascido na metade dos anos 90. Remorso na tormenta, pelo menos tenta. Exército só eu no deserto que o sol esquenta. Instinto que orienta, o coração de pedra. Vive pouco, vi de tudo e tô pronto pra qualquer merda. Nem tudo que vem é lucro, tão pouco vira piada. Se quiser, pode vir, local e hora marcada. Isso que eles querem, então vem. As lágrimas descem junto com sangue derramado. Onde te aguenta, planeja seu fim. E ele quiser comigo, eu quero em dobro. Isso que eles querem, então vem. As lágrimas descem junto com sangue derramado. Onde te aguenta, planeja seu fim. E ele quiser comigo, eu quero em dobro.